Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, daqui 8 dias, o Brasil entra em campo contra a Croácia, né? Pra ver se a gente traz pra cá o caneco. Eu tô animado, tô botando fé, tô achando que nós vamos trazer esse caneco pra cá, viu? O povo brasileiro tá precisando dessa alegria, né? A discoteca do Cleiton vai trazer o Massini Benatti. A Faculdade da Música apresenta os mestres César e Paulinho. A frase irretocável é de Martin Luther King. A oração de hoje é uma oração muito bonita. Lembre-se. A dica de hoje, comadre, essa eu fiz. Eu fiz essa receita. Muito tempo que eu queria fazer. Aí minha amiga Joana trouxe para mim um galo. Um galo lá da fazenda dela lá em Goiás. Galo caipira mesmo, né? Não é galo sertanejo universitário, não. É caipira mesmo, daquele comedor de pedra e minhoca, né? Aí eu fiz um galopé. Você sabe o que é isso? É um prato nordestino que foi adaptado em Minas Gerais, né? Que você cozinha um galo e pé de porco junto e fica uma delícia. Eu vou te dar a receita hoje, tá bom? Tem música nova de Ronaldo Estrada e Rafael. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar A Mulher de 40. E na Larota Boa de hoje eu vou trazer uma do Claudemir Vieira, do Ticlô. O Ticlô era engraçado demais, né? Na Trilha Sonora da Minha Vida, o Francisco Petrônio vai fazer muita gente recordar um tempo bom da sua vida. A Sugestão do Beijar, uma dupla de Brasília, Boni e Beluco, com a música nova que está fazendo o maior sucesso por aqui. Eu começo trazendo aí Rio Negro e Solimões e o seu grande sucesso, A Gente Se Entrega. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente doida pra matar a gente. A saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto. Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco,

meu amigo Tomé do Carmo, né? E o pessoal que curte a gente pela São Tomé FM, bem ali na minha terra, nas Minas Gerais. Isso é que é uma família musical. Sandy Júnior Lima e Chitãozinho e Chororó, Se Deus Me Ouvisse. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sandy Júnior Lima e Chitãozinho e Chororó, Se Deus Me Ouvisse. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A RBM Música tem o artista do tamanho do seu evento. Você ligando 61 99813601, 61998136601. Você contrata o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar. 61998136601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Gastou quatro pra cantar, meu trem ficou bom, né? João Bosco e Vinícius e Bruno e Marrone, mais uma dose. Será meu destino ficar sem ninguém. Mais uma dose, eu quero esquecer. A mulher que eu amo só me faz sofrer. São noites em claro e os dias passando em meus devaneios, eu vou respirando. Meu grito é o silêncio na dor de amar alguém a ponto de esperar por uma vida inteira sem saber se ela vem. Hoje ela não vem. É um prazer cantar com vocês, João Bosco e Vinícius. Mais uma dose, porque ela não vem. Será meu destino ficar sem ninguém. Mais uma dose, eu quero esquecer. A mulher que eu amo só me faz sofrer. São noites em claro e os dias passando em meus devaneios, eu vou respirando. Meu grito é o silêncio na dor de amar alguém a ponto de esperar por uma vida inteira sem saber se ela vem. Dose, hoje ela não vem. João Bosco e Vinícius e Bruno e Marrone, mais uma dose para os meus amigos de Chupinguaia, no estado de Rondônia, que curtem o nosso programa pela Rádio Cidade FM 87,9. Nosso programa passa lá às 8 horas da noite, né? Um abraço pro JL, pro Lojão, a turma boa de Chupinguaia, no estado de Rondônia, curtindo o programa Cleiton Aguiar pela Cidade FM. Os meus amigos de Paulo e Paulino, Eu e a Lua. Madrugada calada e fria,

moça. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Segura, menino! Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorizo em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta para o sucesso Boni Beluco e a sua nova canção Advogado. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco, Francisco Petrônio, Michel Teló e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Francisco Petrônio, um grande cantor, nasceu em São Paulo no dia 8 de novembro de 1923 e faleceu na sua terra natal aos 83 anos em 19 de janeiro de 2007, portanto há 7 anos passados. Em 1963, ele eternizou uma linda canção que homenageia uma das figuras mais importantes na vida de todo mundo, a mãe. Então nós vamos recordar, na trilha sonora da vida de muita gente, o amor mais puro. Mãe, é uma só que a gente tem no mundo. O amor mais puro e mais profundo. Oh, minha santa mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar, aqui vim para dizer-te que sempre, sempre hei de te amar. Mãe, pensar que um dia poderás faltar-me. Mãe, pensando nisso vivo a lamentar-me. Por isso nas minhas preces ao Criador, que nunca, nunca me falte o teu.

Se Eu Te Pego. Michel Teló, Ah, Se Eu Te Pego, para os meus amigos de Abadiânia, no estado de Goiás, curtindo o nosso programa pela Capivari FM 87,9, né? Um abração para o Bidec e a turma boa lá da Capivari, transmitindo o programa Cleiton Aguiar, graças a Deus, com muito sucesso. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, Menino de Rua. Sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil, Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus, Menino de Rua. No próximo bloco eu vou te ensinar a fazer galopé. Você não sabe o que é? Vai aprender já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã eu vou receber no programa a dupla W e Felipe. O W participou do filme Os Filhos, Os Dois Filhos de Francisco, que ele fez o papel do Zezé de Camargo no filme. E o Felipe é filho do Luciano, irmão do Zezé. Esses meninos estão começando uma carreira, né? E visitaram o nosso programa. Amanhã eu vou conversar com eles. Vocês vão saber um pouquinho da vida desses dois meninos que estão começando agora no mundo da música. Hoje eu vou te ensinar, a dica do programa de hoje é uma receita que há muito tempo que eu vejo falar nela e eu nunca tinha comido e nunca tinha feito também. Aí a minha amiga Joana, mulher do Besouro, trouxe lá lá do Paraná, lá de Flores de Goiás, ela trouxe um galo para mim. Ela traz frango, traz pernil, traz javaporco e tal, ela me fornece, né? E trouxe um galo. E esse galo já estava um tempo aqui, e ela falou assim: ó, seu Cleito, galo, se você fizer um galopé. Eu falei: que diabo é isso? Falou: não, é galo com pé de porco. Não serve frango, não, tem que ser galo. Quanto mais velho, melhor, né? Aqueles galos que demoram para cozinhar. Então eu vou te passar a receita. Você pega uma panela grande, né? Uma panela bem grande, para você fazer o galo. Você tempera. Eu temperei com alho, com sal, com limão e açafrão. Foi o meu tempero, né? Então eu primeiro botei lá bastante cebola, deixei fritar a cebola, depois botei o alho, botei o açafrão, misturei. Só que esse tempero, o tempero que eu tinha feito, eu botei no galo umas 2 horas antes, né? Então fritei ali a cebola e joguei o galo lá e dei uma boa fritada nele, uma boa refogada nele, né? Aí botei água e fechei a pressão e deixei 50 minutos na pressão. Numa outra panela menor, eu peguei 2,5 kg de pé de porco, temperei com alho, sal, cebola e limão, né? Dei uma fritada nele, botei um pouco de água, tampei e deixei, depois que fez o tsh da panela de pressão, deixei 30 minutos. Ele cozinha mais rápido do que o galo, né? Quando desliguei o fogo da panela de pressão, deixei lá do lado, né, já o pé de porco pronto, esperei mais um pouco e ficou pronto o galo. Eu destampei a panela grande que estava o galo, peguei o pé de porco, botei na panela que estava o galo, dei uma mexida boa e deixei cozinhar os dois juntos mais 15 minutos. Ficou derretendo, saborosíssimo, um negócio de louco de tão gostoso que é e facílimo de fazer. Esse é o famoso galopé. Agora, tem gente que coloca, faz mandioca e depois moe, faz para poder engrossar o caldo. Tem gente que coloca milho, tem gente que coloca espinafre, tem gente que coloca agrião. Eu preferi fazer a simplicidade mesmo, né? O mais simples possível e posso garantir para vocês. Aí eu servi com arroz branco, uma mandioquinha frita e uma salada de alface com tomate e bastante cebola. Só isso, olha, ficou uma maravilha. Nós recebemos uma amiga, a Beth, veio nos visitar, uma amiga que tinha mais de 30 anos que a gente não via, e essa mulher, eu pensei que ela fosse passar mal, ela repetiu 3 vezes. Então essa é a famosa receita do galopé. A semana passada, o Ronaldo Estrada e o Rafael gravaram um DVD lá em Coromandel, essa dupla é lá de Coromandel, né, e tá fazendo um sucesso na região lá, e eu tenho certeza que essa dupla vai explodir. E eles gravaram o DVD. Eu vou mostrar uma música deles nova que eu não tinha mostrado no programa. Então, a música romântica, né? Que a música romântica está voltando e o pessoal sabiamente está gravando. Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, até você aparecer de novo. Você sabe atacar meu coração e eu não sei me defender. Tô desprotegido contra as armas que você usa pra me vencer. Toda vez que você quer e eu não sei te dizer não, mas eu sei que você quer só uma noite de paixão. Eu que estava muito bem até você aparecer de novo, mas eu juro que não caio no seu jogo. Por que que toda vez que você vai embora eu choro? Achei que tinha te esquecido, mas eu me enganei. Por favor, não me procure, me deixa te esquecer. Tempo pra matar o amor que me faz viver. Você sabe atacar meu coração e eu não sei me defender. Tô desprotegido contra as armas que você usa pra me vencer. Toda vez que você quer e eu não sei te dizer não, mas eu sei que você quer só uma noite de paixão. Eu estava muito bem até você aparecer de novo, mas eu juro que não caio no seu jogo. Por que que toda vez que você vai embora choro? Achei que tinha te esquecido, mas eu me enganei. Por favor, não me procure, me deixa te esquecer. Só o tempo pra matar o amor que me faz.

mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Mulher de 40, para o meu amigo Adir Alves, lá de Córrego Fundo, nas Minas Gerais, que é o diretor-presidente da Clube FM, que transmite o programa Cleiton Aguiar, graças a Deus, com grande audiência. A Lorota boa de hoje é lá do Coró. É a história do Claudemiro Vieira. O Claudemiro era um camarada sensacional. Tem muitas histórias dele, né? Ele era engraçado de nascença. E maldoso, ele gostava de fazer umas maldades. E aí um dia aconteceu lá em Coromandel, faleceu um rapaz chamado Joaquim. E aí todo mundo ficou com quem é que vai dar a notícia para a mulher do Joaquim, para a viúva, né? E aí falou, não, eu não vou, não, não. E o pior é o seguinte, ela sofre do coração, tem que arranjar um caboclo jeitoso para dar a notícia para ela. E eles estão lá naquele dilema, vai você, não, eu não vou, vai você, eu não vou. De repente aparece o Claudemiro. Aí o cara fala, rapaz, a solução aí, ó. Mais jeitoso que o Claudemiro não tem. Ô, Claudemiro, nós estamos com uma missão espinhosa para você aqui. Uai, o que que foi? Rapaz, o Joaquim, rapaz, o Joaquim morreu e a gente precisa ir lá avisar a mulher dele, rapaz. Ele falou, pode deixar comigo que eu vou lá. Falou, rapaz, mas você tem que ir com um jeito que a mulher sofre do coração, senão ela embarca junto com ele também. Não, vocês podem deixar que eu sou bom nisso. Aí ele foi lá, chegou, bateu na porta lá, toc, toc, toc, toc. A mulher abriu a porta e falou assim, você que é a viúva do Joaquim? A mulher falou assim, você tá ficando doido, Claudemiro? Eu não sou viúva, não. Ele falou assim, você quer apostar? Esse é um jeito suave de dar notícia de morte, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Gilson Galdino de Ibiá, Minas Gerais, está chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. E ele está me informando que a rádio dele, a rádio Ibiá Web, transmite o programa Cleiton Aguiar lá em Ibiá, Minas Gerais. Ibiá é uma cidade que foi fundada no dia 7 de setembro de 1923, aliás, o mesmo dia do aniversário de Coromandel, viu? O prefeito atual é o Hélio Paiva da Silveira, quem nasce em Ibiá é ibiaense, e o município de Ibiá faz divisa com São Gotardo, Araxá, Campos Altos e Patrocínio. Fica a uma distância de 324 quilômetros de Belo Horizonte, numa área de 2.707 quilômetros quadrados, e segundo o IBGE, no censo de 2010, Ibiá tinha 24 mil habitantes. Deve ter um pouquinho mais hoje, né? Porque já se passaram aí 4 anos e é provável que tenha aumentado um pouquinho a população. Eu quero mandar um abraço para o Gilson Galdino e para o pessoal lá de Ibiá. Eu me lembro que o seu Heitor era de Bambuí, não era de Ibiá, não, né? O Gilson, lá da Rádio Ibiá Web, transmite o programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, o Luciano Marquezine da Silva, o Elber Silva, Éder Neres, Valdir José, a Luana Talito, uma gatinha de 16 anos, e o Danilo Giordani, e você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Receba aí os nossos votos de muita paz, muita alegria e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 45 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, vou trazer uma oração muito bonita chamada Lembre-se. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você está triste porque perdeu seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você se decepcionou com alguma coisa,

com o presidente da Associação Tocantinense de Municípios, Leonardo Sintra. Esse foi o prefeito, ele está hoje com 25 anos, já é prefeito pela segunda vez. Quando ele foi eleito, ele tinha 21 anos de idade, né? E vou conversar também com os meninos W e Felipe. O W fez parte daquele filme Os Filhos de Francisco, ele fez o papel do Zezé de Camargo, e o Felipe é filho do Luciano e sobrinho do Zezé. Então, neste domingo, tem política e tem música no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a dupla Massini e Benatti, Mais ou Menos. Bebeu demais, já tomou demais, já misturou tanta coisa, não sabe o que faz. Tá dando vexame, eu morro de rir. Tá pulando e dançando igual louco, só quer divertir. Vira, vira, vira, ele tá virando. Mal acabou uma, a outra tá chegando. Vira, vira, vira, não vai aguentar. E agora a pergunta que não quer calar: parceiro, como é que você tá? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pra que reclamar? O que tá bom, tô bebendo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tô mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pra que reclamar? O que tá bom, tô bebendo. Mais ou menos, mais ou menos. Já bebeu de tomou demais, já misturou tanta coisa, não sabe o que faz. Tá dando vexame, eu morro de rir. Tá pulando e dançando igual louco, só quer divertir. Vira, vira, vira, ele tá virando. Mal acabou uma, a outra tá chegando. Vira, vira, vira, não vai aguentar. E agora a pergunta que não quer calar: parceiro, como é que você tá, hein? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Massini e Benatti, Mais ou Menos. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, que eu vou trazer dois grandes mestres, César e Paulinho. Por quê? Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Por quê? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por quê? Será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos que consome.